Maria, vetor final para o Lucas agora. Para 3000, mantendo pro. Nós complete a aproximação e chame a Torre Salvador em 1-8-62. 3891 para o localizador, esquerda pro 130, livre LS de sopro 2000, acuse quando estabilizado no localizador. Tá, 3891, esquerda pro 130, para 2000 pés, reportar a estabilidade LS. Trip 5344, já assuma a navegação pro Edidona, desça para 3000. Pro Edidona, 3000, desça 344. Nove status, reporte visual com campo, que contém mais travados. Cinco dois, decolador 23, controle 120.8, bom voo. 208, boa. Controle Salvador, bom, boa noite, Tram 3152. 3152, boa noite, contato radar na decolagem, tudo mantém ao nível de voo 330, saída Puca. 6-3-0 na saída Puca. Alguma chance de voar na flor direto de Aracaju? Aguarde. Foi 99, confirmando, tá com chuva aí na final? Chuva forte na final. Gente, para 2000 e aguarda final, beleza? 5244. 2000 aguardando. Parou, tá um chuva leve intermitente. Pista molhada da 10, o vento 130.13, pouso autorizado. Foi do lado, 3891? Tá 3 fazendo, prossiga. Estabilizado. Afirmativo, tá 3891. Complete a aproximação LS, chame a Torre Salvador em 1-8-62. Torre Salvador 1-8-62, Torre Salvador, boa noite, bom dia. 3891 prossiga, na escuta. Vai passar o marcador externo, trem baixado e travado. Ainda negativo contato visual com a pista. Sim, tem reporte quando o visual com o campo 3891. Reportaria visual, só uma condição da pista, está molhada no momento, chuva no, sobre o campo. As condições do campo é o seguinte, 3891. No momento, uma chuva leve, acredito que já não chove mais no campo, mas tem aquela chuva leve intermitente, pista molhada, e o Webjet que pousou informou um pouquinho de chuva aí na final, um pouquinho não, né? Uma chuva um pouco forte na final. Fica atento às condições de aproximação, ainda a pista não livre, já avistado. Reporto que tem baixo travado. Deve estar bastante travado, seu 3891. A chuva está forte, sim, com pequenas mudanças de vento, entre os seus 1.200, 1.300 metros de fundo do campo. Na final, a pista está molhada. Gente, colega, obrigado. 95899, Solar 27, direita, Texan, escuta. Prossiga Alfa Kilo para o Pátio 3. Bem-vindo. Obrigado, Alfa Kilo, Pátio 3, escuta. O TAN 3891 avistou a 1000 pés. Formando até 1000 pés, realmente chuva moderada, talvez forte. Sim, 3891, grato pela informação, vento 120 com 10, tem pouso autorizado ao 90. Autorizado pouso ao 90, tá 3891. Salvador, uma boa, gol 1994 com a Bravo, você está marcando. Salvador, uma boa. Bom, 994, está com a Bravo, utilização Maceió. Gente, Maceió, 350 já aprovado, um minuto cópia para a subida Puca, do gol no 994. Puca, 350, aguardando. Obrigado, ILF 3844. 3844, complete a aproximação com a torre 2885, chame Recife 1285, rodando 2545. 3891, bem-vindo, Solar 29, direita, táxi na escuta, prossiga via Alfa e repórter da Juliette. Táxi Alfa, repórter da Juliette, na 3870, nossa identificação, desça para 2010, outro tempo em Salvador 1021, chegar a mais. Desce para 12.000, ajuste no 021, chegada a mais. Confirmando a altitude é 2.000. 2.000, velho, autorizado de altitude é 2.000. Eu poderia só confirmar o vento novamente? O vento 130 graus com 10, o trip 5344. Obrigado. Número 4, ciente, 230 Aracaju, minuto cópia, prepare a subida Puca, número 2. Possível etapa da presença, aí vamos ver. Etapa da presença. 5344, Solas 33, ao livrar à direita, táxi em disputa, prossiga via Alfa e reporte dentro da Juliette. Bem, vai livrar à direita na Eco, via Alfa. Afirmativo, reporte em essa táxi Juliette. Ok, estudante da Juliette vai reportar na 6334. Volo 994, cópia. 94, escuta. Maceió 350, rota pelo Isque 58, decola no zero, curva esquerda, subida Pucajamo, transição Caju, 5124 transponder, controle 120.8. Autorizado, Marciano 50, dentro de 58, decola no zero, curva esquerda, na Pucajamo, Jamo Caju. 5-2-4, transpondo 08, controle 994. Portão 5, chama o condutor para posicionar. Chama. 9-7-1-4, Lagoa, cópia. Aracaju 230, aprovado, decola pista no 0, curva esquerda, perfil da Pucajamo, após direto Aracaju. 5-1-1-7, transponder, controle 120.8. Portão 2, chama o condutor para posicionar. 5344, vai ingressar Juliette após prosseguir portão 01. Ingressa na Juliette e após portão 01, Approach, good morning, WebJet 6746, we have information Charlie. Six, seven, four, six, Coke identification, San Martino, 2000 feet, number 7101, 21, on my arrival. Any chance to fly Itachi? Top web 6746. Thank you so much. You fly directly to Itachi and send to send maintain 2000 NH1021 web chat 6746. Afirmativa, direita, porta 01, ao lado do. Do Varig da Gol, da Gol. Tem o TAM, o Gol, no, TAM no 3, o Gol no portão 2 e o senhor à direita do Gol. Salvador of Jet 6746. Take a left turn 045 to avoid weather. You're clear. Salvador, voo 994, estacionamento. Portão 5 está autorizado, chame táxi, são 994. Autorizado, tem um ataque, dá pra... Estabilizado IRS, o TAN 3270. 170, complete a aproximação e chame TAN 1186. 1186, TAN 3270. Torre Salvador, TAN 3270. Está a uma milha de pé. Ciente, avistado, tem pouso autorizado 10, pista molhada, o vento no 30 graus com 5 nós. Pouso autorizado, pista molhada, pista constante, André. Objeto 6746, clear, all S, X-ray, runway 10, you call established. 6746. Tudo bem? 1157, confiado. Táxi autorizado, via Índia e Alfa até o ponto de espera da 10, reporte pronto quando lá o ajuste 1021. Via Índia e Alfa, reporte pronto. Salvador, 1829, ciente da Delta para João Pessoa. 370 já aprovado, prepara a subida Puca, só um minuto para cópia no 896. 370, vazando Puca, 1896. Depois na cortiça, após ali mantém. Salvador, voo 994, com 163, 2 horas e 30, Salvador, ponto de táxi. Autorizado, táxi até o ponto de espera da 10, via India e Alpha, reporte pronto no ponto de espera, ajuste no momento, 1021. Autorizado, India Alpha, reporte ponto de espera na Branca. Onda, bem-vindo, solo agora às 4h30, táxi à direita, não me escuta, prossiga via Alfa, repórter da Juliette. Táxi via Alfa, reportará a no 4, livre decolagem da 10, vento 130 graus com meia dúzia. Ali mantém a rolagem do tráfego. Salvador, 1896 no 4, já está pronto para o pushback, treinamento, aguardando o 4. Tem autorizado o push no 896, no portão 04, aguarde para autorização. Livre push no 4, gol no 896, aguardando. No 7 no 4, decolado agora os 48, controle 120.8, bom voo. 208, gol no 7 no 4, obrigada, boa noite. 3170, eu consegui Alfa Juliette, portão meia dúzia. Alfa Juliette, portão meia dúzia, 3170. No 896, para cópia? Copião, é Brasil. João Pessoa, autorizado 370, rota período 58, decola no 0, curva esquerda, subida Puca, Jamo, transição Caju. 5126 transponder, controle 120.8. Mais uma linha, autoridade 370, João Pessoa 358, saída é Puca, Gama, Aracaju, 126.20. Correto, 4, autorizado por regionais, chama o táxi. O gol no 7 no 4 solicita a curva esquerda para o 085, mantendo-se à direita da saída para evitar formações. Livre. Livre no 7 no 4. Left on 810, left jet 6746. With your approach, call now tower 118, decimal 60, have a good land. Tower 118, decimal 60, what's the one, obrigado. Salvador Tower, good morning, WebChat 6746, final, LS 2810. Control Santa Marca, Whistling Gendar, local, object 746. 46. Quatro, vento, 130 graus, 79, autorizado a decolagem. Decolagem, auto marker, down locked, Webjet 6746. Continue approach, Webjet 6746. 46. Confirm the runway condition. 6746, runway yet, okay. And your field. Condition of field is visual condition. Okay, wind is now 130 degrees with 7 knots, clear to land runway.